E aí, galera, a gente está começando a série de podcasts do site do esporte, www.sitedoesporte.tk. A gente está iniciando aí com dois participantes hoje, e que é eu e o Pedro. Fala aí, Pedro. E aí, salve, salve, galera. Bom, vamos começar aí com as perguntas já, falando aí sobre as conquistas da natação do Brasil com o César Cielo. O que você achou aí, Pedro, de um dos nadadores mais rápidos da história? Ele vem treinando há um ano. Já mereceu essa vitória faz tempo. Ele e o pai dele vem dando duro para ter duas medalhas de ouro que ele conquistou ultimamente. Bom, o que eu achei do César Cielo, que ele é um nadador super completo e que, sem dúvida nenhuma, vai alcançar, já, quer dizer, já alcançou, né, o topo, um dos melhores nadadores da história, ao lado do Gustavo Borges e também aí do Michael Phelps, né, o americano. Bom, Isso. agora vamos falar dessa, pulando aí um pouco, da natação para o vôlei. Vamos falar da conquista da Liga Mundial, não me recordo muito bem. Não, acho que é o Grand Prix do vôlei feminino do Brasil. Ganhou em cima da Sérvia Montenegro. É isso? Não me recordo muito bem. Isso. O que você achou aí, Pedro? Bom, as meninas vêm dando duro faz tempo. Já é hexacampeão e está em busca do sétimo campeonato aí. Eu concordo, né? O vôlei feminino do Brasil é um dos melhores do mundo, se não for o melhor. E tem várias. Essa nova geração aí, né? Tá revelando várias atletas, como a Natália. Vai pegar a Cuba agora. Isso. A Natália. A própria Mari, que não é da nova geração, mas vem jogando muito. E entre outras aí. Bom. Seleção brasileira está revelando muitos jogadores bons, igual o Lucão do masculino e feminino também. Verdade. Bom, agora pulando aí do vôlei, vamos passar para o futebol. Começando com as transferências internacionais. A gente teve aí a saída do Xabi Alonso do time do Liverpool para ir para o time do Real Madrid. Real Madrid que vem montando uma ótima equipe, né? Uma equipe com Cristiano Ronaldo e Kaká, não precisa falar mais nada. Tipo de estrelas É, galácticos. voltou os Galácticos, né? E É essas isso mesmo. contratações aí, o Ibrahimovic pro Barcelona, o que você achou aí, Pedro? Bom, o Ibrahimovic foi trocado por pessoas, né? Não Não, é isso? não é que foi trocado por duas pessoas. Estava programado para ser trocado para duas pessoas, que era o Hileb e o Eto'o. Mas só foi o Eto'o pro time da Inter. Eu não lembro como foi, se o Barcelona devolveu alguma parte financeira ou foi a Inter que devolveu. Não me recordo. Ó, não sei, mas que o Ibrahimovic vale muito mais que o Eto'o, vale. Porque o Eto'o joga muito, mas o Ibrahimovic humilha ele, na minha opinião. E o Inter com certeza ganhou dinheiro com isso. Eu achei que se não teve troca, se, tipo assim, se a Inter recebeu o Eto'o e o Barcelona recebeu o Ibrahimovic sem nenhum dar acréscimo financeiro pro outro, aí uma desvantagem foi a Inter que foi a Inter, isso, foi a Inter que perdeu o Ibrahimovic, que é um baita de um atacante. E apesar que o Eto'o também é um baita atacante, mas o Ibrahimovic tem muita habilidade. Tem muita ginga, dribla muito. E eu acho que a Inter perdeu com essa troca aí. É, deu muito mole, né? Mas mesmo assim, o Eto'o tá jogando muito. Já fez a primeira partida dele. Fez uma boa partida, mas não fez gol, né? Devia abrir com chave com direito. Bom, vamos aí então para as notícias nacionais, né? Do Campeonato Brasileiro. Atuais janelas de transferências, né? Que vários jogadores Isso. estrangeiros já chegaram aí. É o caso do Cruzeiro, que recebeu o equatoriano Guerrón, que estava no Getafe, da Espanha. O Atlético Mineiro, que recebeu o colombiano Renteria, que estava, se não me engano, no Porto, de Portugal. Bom, o time do Santos também, né? O Santos e o Inter brigando pelo Kleber Santana. Que já teve passagem. Mas o Sancho já tava bom demais, conseguiu o Emerson. É, conseguiu o Emerson, né? Que é o volante. Bom, essas novidades aí, né? O Maxi Lopes programando a saída do Grêmio, né? Com várias propostas. O Kleber do Cruzeiro com várias propostas, inclusive uma do Porto em troca do atacante Hulk, né? Mas Isso. o que você está achando aí desses boatos, dessas transferências? Como você disse, né? Boatos. É, não tem nada comunicado oficialmente ainda. Mas se for o negócio do Kleber e Cruzeiro, ele sai do Cruzeiro, o Cruzeiro vai dar mole. O Kleber foi o salvador do Cruzeiro nos últimos jogos. É, eu acho que o time do Atlético fez um ótimo negócio contratando o Renteria, que é um jogador bom, jogador raçudo. É, o Cruzeiro, se vender o Kleber pelo preço que estão falando, que é 8, pelo que eu ouvi, foi 8 milhões de euros, que foi o preço do que o Ramires foi vendido, eu acho que o Cruzeiro vai dar um mole tremendo. Porque o Kleber vale muito, viu? O Kleber é craque. E eu acho que não deveria sair por menos de 13 milhões de euros, não. E. É, o Perrella não queria, né, vender por esse preço. Não, mas o Perrella, cara, é brincadeira. Eu não sou cruzeirense, mas eu noto no time do Cruzeiro que o Perrella, ele é muito afobado para vender jogadores. Igual ele vendeu o Ramires por 8 milhões. Hoje já chega no currículo do Ramires, o Ramires vale 30 milhões. O Ramires é craque, cara. O Ramires é craque. Ele vale Joga muito seleção, né? mais que 8 milhões. Agora, quanto ao Grêmio aí, na saída do Maxi Lopes, que ainda não é definitivo, não é concretizada essa saída, mas é uma perda muito grande pro time do Grêmio, né? Ele é um bom jogador e com certeza fará falta no time gremista. Agora, essa briga aí do Inter e Santos pelo Kleber Santana, que vai ser uma briga muito boa, mas eu acho que por um jogador que não vale a pena. Porque eu particularmente não gosto do futebol do Kleber Santana. E eu acho que pelo estilo de jogo dele, ele se encaixaria melhor no Santos. Olha, é mesmo, porque ele já não sei se me engano, já teve uma passagem pelo Santos, certo? Teve sim uma passagem pelo Santos. Então, ele jogou muito, ele foi para lá quando ele era de lá. Aí saiu, deu uma piorada, mas mesmo assim ele não perdeu o futebol que ele tinha antes, não. Bom, a gente esqueceu aí também de falar da apresentação do zagueiro Gil, né? No time do Cruzeiro, que estava no Atlético Isso. Goianiense, o líder da Série B, que a torcida assim ficou meio na bronca, né? Porque a zaga do Cruzeiro, cá para nós, é uma zaga horrorosa, uma zaga horrível, mas e veio de um time que não tem tanta expressão assim, né? Que é o Atlético Goianiense, e que pelo que eu tô vendo aqui veio por 650 mil reais, o 25% dos direitos Isso. econômicos do Gil, e o Cruzeiro ainda pode trazer mais 40% do Gil. O que você achou dessa contratação do time Isso. Celeste? Bom, quem ficou piorando com isso foi o Atlético de Goiânia, né? Porque ele tem esse Gil, eu vou falar que é um ótimo Não, goleiro. zagueiro, zagueiro. Tá fazendo a boca. Ó, desculpa, zagueiro. Não. É, bom, ele era um ótimo zagueiro, tava defendendo muito bem lá no Atlético Goianiense. Vamos ver o que dá, né? Se o Goianiense melhora ou piora. Bom pro Cruzeiro. Agora vamos falar aí do time do Atlético, que anunciou ontem, durante a tarde, a parceria com a Brahma, cerveja Brahma. Isso. O que você achou aí dessa parceria? Que não é, É. vamos lembrar aqui, que não é patrocínio Master. Não é Não é Master. patrocínio Master. Isso. Não, o Galo. A Brahma é uma boa fábrica de cerveja, né? Uma das mais conhecidas do mundo. É, o Galo fez bem em fechar a parceria. Vai ganhar com isso muito. E o Calil, né? Gosta de tomar cerveja. Vai tomar muita cerveja ainda, tenho certeza. E agora vamos, vamos continuar aí no ramo das contratações. Pedro Aldone chegou no Galo para substituir o Tardelli. O que você acha aí? Bom, pra mim que ele devia substituir o Tardelli era o Reteria, né? Mas se ele, seria uma boa. Mas o Reteria ficava melhor. O Pedro Aldone é um bom jogador, tava na Europa, né? Fazendo uma boa campanha no outro time, mas deu uma piorada, piorou seu futebol, foi pro banco e foi pro Galo. É. Agora, ainda no ramo das contratações, Pierre, sai ou não do Palmeiras? Olha, hoje eu tava vendo jogar aberto na Band. Não sai. Eles confirmaram que o presidente Belo do Palmeiras confirmou que o jogador Pierre do Palmeiras não sai do Palmeiras. Vai ficar todo mundo. Se for sair, vai avisar. Já está confirmado. É, eu não sei não, mas quando tem muitos boatos assim em cima, eu duvido que ele fique. Eu duvido que ele fica no Palmeiras. Eu duvido. Vamos É. esperar para ver, né? Agora vamos falar do Brasileirão, né? Brasileirão aí tem o Palmeiras como Isso. líder, o Atlético Mineiro é o segundo, o Goiás é o terceiro. Entendendo, fazendo uma É. ótima campanha. Atlético Mineiro e Goiás são as surpresas, né, desse Campeonato Brasileiro. Para mim a maior surpresa é o Barueri, que vem da Série B, tá fazendo uma ótima É, campanha também. o Avaí começou muito mal o Brasileirão, né? Só que agora, eu acho, se não me engano, já são 5 vitórias seguidas. Não, sim, 6 jogos sem Assim. perder. E antes desse jogo contra o Corinthians, que ficou 0-0, eram 5 vitórias seguidas. Então o time deu uma subida de rendimento muito grande. E isso ajudou o Silas, né? Lá, técnico do Avaí, que tava na corda bamba lá. Mas agora já se recuperou. E agora eu vi uma declaração dele que o Avaí briga agora por Sul-Americana, hein? Vamos ver isso. Ele falou, né? Tomara, né? Eu gosto do time do Avaí, tem um ótimo elenco. Tem time pra ir pra Sul-Americana com certeza. É, também tem aí como surpresa o Santo André, né? Que tá aí na 14ª posição, mas que vem contando com um azar tremendo pra estar nessa 14ª posição, porque tem um bom elenco, tem uma boa equipe. É, se dá o luxo de manter o Pablo Escobar, né? Que é um atacante boliviano que já teve passagem pelo Ipatinga. E que é um bom jogador, um Isso. baita jogador. E tem o luxo de ter também no elenco um jogador igual Marcelinho Carioca, que é um cara extraordinário. O Marcelinho Carioca não sai de Santo André, não. Ó, desculpa. O Marcelinho Carioca é um ótimo jogador. Não vai sair de um time pra ir pra outro. Só tenho certeza. É, eu também acho que não, porque ele já se identificou, né, com a torcida do Santo André. Agora nessa. Isso, e fechou o contrato também, ia ter que pagar um negócio lá. É, ninguém vai animar, não, mas para contratar um você todo tá anima. É. Agora vamos falar dos jogos da rodada, dessa 17ª rodada do Brasileirão 2009, que tem hoje, né, quarta-feira, dia 5 de agosto, às 19h30, Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão. Às 21 horas, 9 horas da noite, São Paulo e Botafogo no Morumbi, Avaí e Santo André na Ressacada. E às 9h50 tem Coritiba e Santos no Couto Pereira, Goiás e Flamengo no Serra Dourada e Náutico e Corinthians nos Aflitos. Lembrando que esses jogos hoje você acompanha no site do esporte no menu TVs. E na quinta-feira, né, amanhã, dia 6 de agosto, às 21 horas, Palmeiras e Grêmio no Palestra Itália. É, Grêmio Barueri e Vitória na Arena Barueri. E Fluminense e Sport no Maracanã. Todos esses jogos às 21 horas. Vamos lá, vamos dar uns palpites aí, Pedro. Cruzeiro Atlético Paranaense. Quanto fica? Cruzeiro. Eu estou atacando, mas eu vou falar com sinceridade. O Cruzeiro ganha porque tem um elenco melhor, o Atlético não vive um bom momento e o Cruzeiro leva essa. São Paulo e Botafogo. São Paulo Botafogo? Leva o São Paulo. São Paulo voltou, como diz a torcida. O campeão voltou, né? Isso. Não vai voltar para primeiro, isso eu tenho certeza, mas pelo menos entre os 10 eu garanto o São Paulo leva essa também. Que além do Botafogo estar tá sem o Renato, né? Que teve a mesma contusão do que anterior. Avaí Santo André. O Avaí, eu vou dando Pra mim dá um empate isso aí. O Avaí tem um bom time e o Santander também é ótimo fora de casa. Eu vou apostar no empate, sim. Curitiba e Santos. Curitiba e Santos. É, vai dar Curitiba, além de ser na casa deles, né? Do Curitiba mesmo, vai ser no Couto Pereira. O Santos tá com um bom time. Eu acho que o Emerson não joga. E o Curitiba leva essa. Bom, agora Goiás e Flamengo, jogaço da rodada, né? É. Vai jogar, vai ser transmitido aqui no blog, né? Eu não vou perder ele por nada. Pra mim, o melhor jogo da noite vai ser esse. O Goiás vai jogar em casa com o time do Flamengo, que os três é um do Atlético Mineiro. E empatou com o Náutico. Eu acho que o Goiás também ganha essa. O Yali tá muito confiante, diz que leva esse jogo. Eu E vou na opinião lembrando que dele. chegou o Fernandão aí também, né? Do Goiás. Vamos ver o que É, dá. joga hoje. Joga já hoje. Joga hoje? Tô sabendo disso não. Ouvi falar boatos disso que joga. É, só espera. Agora, Náutico e Corinthians. Outro grande jogo. Olha, o Corinthians diz que teve uma limpeza, né, no time. É, eu acho que o Corinthians vai perder. O Corinthians vai cair muito ainda. Vai brigar pra não cair da Série B. Porque vendeu esses jogadores tudo. Fez uma limpeza. O André Santos, o Christian. Tava tudo salvando o Corinthians. Agora tá sem o Ronaldo também. Aí não dá, não. O Náutico tá ruim também, não tá um bom time. Eu acho que o Corinthians consegue um empate lá no, na casa deles, do Náutico, né? Bom, eu não vou falar que o Corinthians vai brigar pra Série B, não, sabe? Mas eu não vou te falar também que o Corinthians briga por Libertadores, não. Eu falo que o Corinthians vai ficar ali na beiuca da Sul-Americana, ali nos seus. Não precisa de brigar, né? Se for brigar, tem que ser pra ser campeão. Porque É Libertadores, o mesmo, é Corinthians mesmo. já tá. É Já tão verdade. tranquilo. Agora, no dia. Amanhã, né? Quinta-feira, no dia 6. Palmeiras e Grêmio. É, Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras tá fazendo uma ótima campanha também. Desde o ano passado, eles estão fazendo um jogo muito bom. O futebol deles são ótimo. E o Palmeiras leva essa. O Grêmio é um bom time também, mas eu aposto no Palmeiras. Eu aposto nesse jogo um empate, porque o time do Grêmio também é uma equipe muito forte, principalmente fora de casa. É, Grêmio Barueri e Vitória. Beleza. É, o Barueri. É, em casa é imbatível, né? Como dizem as pessoas, igual a Vitória. Vitória também é imbatível em casa. Mas mesmo assim, o Barueri leva essa. O Barueri é um ótimo. É um último, ótimo time fora de casa, dentro de casa. E o Vitória vai perder, eu tenho certeza. Fluminense Sport. Fluminense Esporte. Fluminense, eu acho que vai dar empate aí. O time do Esporte está na mesma situação. Fluminense e os dois não estão muito bom. Além de ter chegado o como fala, Aqueles três reforços do Atlético, Fabiano, Helder Granja e Hugo. No Sport, é isso? não, o substituto do Renato Gaúcho Ah, chegou eu não agora. me recordo, mas eu acho que é Valdir Ele Espinosa, não tenho certeza. não treina assim. Ele pode dar um pouco, mas eu acho que o Fluminense leva empate. Bom, então, terminando aí esse assunto que é o Brasileirão, a gente encerra aqui o nosso podcast do site do esporte, o nosso primeiro podcast. Eu agradeço a todos. É, lembrando pro torcedor do Inter e do Galo, que o jogo É foi adiado para o dia verdade. 2/9 de 2009. Não vai ter nenhum dos dois a jogar hoje. Ou amanhã. Verdade. Inter e Atlético Mineiro foi adiado porque o Inter tava disputando um torneio no Japão e foi campeão agora. E É, ganhou. foi campeão agora. E parabéns ao time do Inter. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui e não deixe de acessar www.sitedoesporte.tk. Valeu aí, Pedro. Pede aí. Beleza, falou galera. Foi um prazer participar do primeiro podcast, com honra. É, espero estar em mais edições. E peço desculpa por algum erro, alguma falha aí na transmissão. Mas mesmo assim a gente está junto. Valeu. Falou, galera. Até a próxima.